Seção 4. De Os Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. 4. A Cruz da Estrada. In video quia quiescunt. Lutero. Tu que passas, descobre-te. Ali dorme o forte que morreu. Alexandre Herculano. Caminheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vires a cruz abandonada, deixa em paz dormir na solidão. Que vale o ramo do alecrim cheiroso que lhe atiras nos braços ao passar? Vais espantar o bando buliçoso das borboletas que lá vão pousar. É de um escravo humilde sepultura, foi-lhe a vida o velar de insônia atroz. Deixa-o dormir no leito de verdura que o Senhor dentre as selvas lhe compôs. Não precisa de ti. O gaturamo geme por ele à tarde no sertão. E a juriti, do taquaral no ramo, povoa, soluçando, a solidão. Dentre os braços da cruz, a parasita, num abraço de flores, se prendeu. Chora orvalhos a grama que palpita, e acende o vagalume o facho seu. Quando à noite o silêncio habita as matas, a sepultura fala a sós com Deus. Prende-se a voz na boca das cascatas e as asas de ouro aos astros lá nos céus. Caminheiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques no leito de noivado. Há pouco a liberdade o desposou. Fim de A Cruz da Estrada.